SSA. Eu tô ligado que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Eu tô ligado que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Cada verso imerso que eu professo, ao penso tempo métrico foi minha destreza. Ataque e defesa, eu viro a mesa. Pra quem tentar me rebaixar, um sadu patético, esquecendo meu valor mental e epidérmico. Eu sei que é difícil, tenta conceber o que eu venho a fazer com dois dos quatro elementos. Considero que é pura perda de tempo. Eu só lamento por não entender a linha do meu pensamento. Atento em minha eterna correria, procuro uma sintonia entre traço, cores, rimas e microfonia. E quem diria que eu sutil me apegaria e faria um tema que carregaria no meu dia a dia. E não determino que de um galho cai uma folha, mas tenho poder sobre a minha própria escolha. Pra que colha os verdadeiros frutos do sucesso. Humildade, saúde e respeito é tudo que eu peço. E materialmente sei que não possuo nada. Carro, dinheiro pra gastar com as putas na madrugada. Na minha jornada que não é desenfreada. Pra onde eu vou, eu chego cedo, não faço nada de forma apressada. Tudo que for bom como ar, eu inspiro. E mesmo sem recurso, eu sei bem como eu me viro. Levando o sentimento que não me faz esquecer. Se eu tô do jogo pra ganhar, eu também tô pra perder. É meio a transição de ser livre ou não. A dúvida, a decisão, autonomia ou bater cartão. Me lanço no espaço sem medo de me arriscar. Pois tenho uma compreensão que do chão não vou passar. Eu tô ligado que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Eu tô ligado que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Ano após ano, olha todos os seus planos. Vida após vida, entregado em uma sofrida corrida. Então não diga que a causa é perdida, pois se tornou um fraco quando a fé foi corrompida. Por isso, eu mantenho meu coração estimulado, pra não ser um adoentado que não quer ser ajudado. Você e que na verdade me causa insônia. Saber que não tô longe, se dentro da Babilônia, onde as estrelas sempre mandam um sinal. Cuidado quando trocar o racional pelo banal. Mas preocupado em saciar o seu desejo, eu vejo o neguinho andando como fosse caranguejo. Pra trás, e a resistência, a persistência só pra quem é capaz. Pra se esquivar das armadilhas do sistema voraz. Mas fica difícil encontrar o caminho da paz. Se dividir a sua culpa com Deus e Satanás. E verás na boa vibração de Jah, Oxalá manifestar com a proteção da espada. O escudo do grande Alá se erguerá. Aquele que acreditar, sinceridade é o caminho qual se deve trilhar. E com a força do poderoso clemente, sempre presente na mente, que guia minha banda estria pela noite escura e fria. Atrapalhando o percurso das negativas vibrações, que em meio às multidões se espalhe. Que elas caiam, sem que chegue aos pés do Monte Zion. Que elas caiam, sem que chegue aos pés do Monte Zion. Eu tô ligado, que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Eu tô ligado, que a Babilônia vai se acabar. É visível pela desordem do lugar. Então se apegue àquilo que te agradar. Já, Alá, ou quem sabe Oxalá. Ou quem sabe Oxalá. D-Mac, Freedom Soul, sempre nativa. Vê bem o que você quer, porque a fama e a lama andam lado a lado.